declara pro teu irmão: você pode contar comigo. Declara com ele: pode contar com a minha ajuda, com meu amor. Quando você se alegrar, contigo me alegrarei. Quando você chorar, contigo chorarei, porque em Cristo nós somos um só corpo, um só reino, uma só. Você se ferir, tua dor eu sentirei. E se você cair, eu te ajudarei. Porque em Cristo nós somos um só. Sentimento, um só corpo, um só reino, uma só família. Quando você se alegrar, meu irmão, nos declarar uns aos outros. Quando você se alegrar, contigo me alegrarei. Se chorar, contigo chorarei, porque em Cristo nós somos um só corpo, um só reino, uma só. Se se ferir, tua dor eu sentirei. E se você cair, eu te ajudarei. Porque em Cristo nós somos um só. Somos um, somos um. você.